Pablo Mateus e Pedro Alves. 7 minutos. Tá com cheirinho de hit. O que nós tem? Ninguém mais tem. Nós tá sem sei. Só vê o brilho da corrente. Não vê o que eu passei. Eu já tive um tempo ruim. Quanto sapendo pra carregar essa fama. No pique girar. Tira os pesos de mim. Como no exame chame. Meu adversário apanha. Igual garra. Não sou um gênio, eu só me esforço. Enxergando além do amanhã. Com Byakugan. Meu trono não vê a jornada. E o que ele sabe? A gente não liga. Mano, 7 é a nossa vida. É muito mais que só Jim. É a nossa vida. Esse é o nosso jeito ninja. Tem dias que eu só canho e me sinto um gênio. E me chamam de Neji. E tem dias que eu só apanho e me esforço ao extremo. E me chamam de Rock Lee. Tem dias que eu só canho e me sinto um gênio. E me chamam de Neji. E tem dias que eu só apanho e me esforço ao extremo. E me chamam de Rock Lee. Quando se encontra o equilíbrio, o mundo de paz é frágil, mas mano é tão lindo. Como flor. Tem já que perde, já que ganha. Já que bate, já que apanha. Já que cai no outro levanta. E é isso que nos torna mais forte. Baby, ouro, só quero planta. Somos deuses, Bills e Champ. Não é Lee, meu roxo é fanto. E eles sempre vão dizer que é sorte. Bom sim. Até verem nosso nome na Forbes. Vixe, ai sim. Outro drip tá paizinho. Mano, uma vitória não te faz um vencedor. Assim como uma derrota não te faz um perdedor. Nunca vai ser fácil. É talento e trabalho. Sigo dando o máximo. Tem dias que eu só canho e me sinto um gênio. E me chamam de Neji. E tem dias que eu só apanho e me esforço ao extremo. E me chamam de Rock Lee. Tem dias que eu só canho e me sinto um gênio. E me chamam de Neji. E tem dias que eu só apanho e me esforço ao extremo. E me chamam de Rock Lee.